agora aqui na Antena Web, Antena News. A seguir, não perca Antena Radical. Boa noite, sejam mais uma vez bem-vindos ao Antena News. Milhares de alunos portugueses correm o risco de ficarem sem refeições nas escolas. O Ministério da Educação não paga às autarquias e as câmaras estão a ficar sem dinheiro para pagar aos fornecedores das cantinas escolares. 4 mulheres já estão a ser vigiadas devido ao uso dos implantes mamários PIP. O Estado já garantiu que paga as cirurgias de substituição de implantes mamários, mas só as que foram feitas por razões de saúde. A Académica venceu o Oliveirense na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, mas o golo da vitória foi polémico. A União Europeia está em destaque na Antena Web todas as semanas. Durante 60 minutos, Cláudia Martins leva-o além fronteiras pelos países da União Europeia. Não perca músicas e notícias dos países integrantes da maior comunidade internacional do Velho Continente. Além Fronteiras, todos os sábados às 14 horas, com Cláudia Martins na Antena Web. Milhares de alunos estão em risco de ficarem sem refeições escolares porque muitas câmaras municipais estão a ficar sem dinheiro para pagar aos fornecedores das escolas. Isto porque o Ministério da Educação tem um atraso de um ano no pagamento das verbas necessárias para as cantinas escolares. 4 mulheres portuguesas estão sob vigilância por causa dos implantes mamários da marca PIP. Em alguns casos, o silicone já tinha rompido e foi substituído por outro. O Estado vai pagar a substituição das próteses, mas só se estas foram colocadas por razões de saúde e se a operação foi feita no Serviço Nacional de Saúde. Há deficientes e doentes crónicos que estão a pagar taxas moderadoras. Já há casos em que as pessoas têm que pagar 50 euros por uma consulta para atestarem que estão isentos. O governo reconhece a situação e diz que estes doentes serão reembolsados. Os doentes com mais de 60% de incapacidade estão isentos do pagamento de taxas moderadoras e os doentes crónicos também. Os atestados de incapacidade devem ser entregues até final de abril para garantirem a isenção do doente até ao fim do ano de 2013. 240 mil litros de leite foram hoje apreendidos pela ASAI em mais de 30 hipermercados. A suspeita de dumping levou a Associação de Produtores de Leite a acusar o Continente e o Pingo Doce de concorrência desleal e ilegal, porque o leite de marca branca estava a ser vendido a menos de 30 cêntimos o pacote, quando no produtor custa mais de 30 cêntimos. A UGT está disponível para negociar as pontes como dias de férias. Na opinião do secretário-geral da Central Sindical, João Proença, é possível que os dias intercalares entre feriados, as chamadas pontes, sejam contados como dias de férias, desde que isso seja acordado entre patrões e trabalhadores, sendo que os patrões não podem considerar uma ponte automaticamente como um dia de férias sem acordo do respectivo trabalhador. A UGT reforçou ainda a sua posição contra a extinção de 4 feriados e contra a meia hora de trabalho extra e não pago que o governo quer implementar. O estado de Minas Gerais tem 153 cidades em situação de emergência desde outubro do ano passado. Os dados, divulgados hoje pela Defesa Civil Brasileira, revelam que só neste estado brasileiro mais de 3 milhões de pessoas estão afetadas pelas chuvas. Os desalojados são já 50 mil e são 15 os mortos provocados pelas chuvas. A Académica venceu a Oliveirense por 1-0 no último lance do jogo, que contava para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Aksô fez o golo da vitória, mas o treinador da Oliveirense mostrou-se indignado porque o golo da Académica foi marcado depois do tempo de descontos. Carlos Sousa teve ontem um mau dia no Dakar. Caiu para sétimo da classificação geral e ficou a mais de uma hora do primeiro concorrente a cortar a meta. Chegou em 19º na etapa de ontem, que decorreu entre Arica, no Chile, e Arequipa, no Peru. Boa noite, obrigada por nos ter acompanhado em mais um Antena News. Ouça de seguida na Antena Web o Antena Radical com o Nuno Pereira.